Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. E lembrando que dá para ouvir também pelo www.radiounifran.com.br. E para quem chegou atrasado e não está entendendo o que está acontecendo, a gente está ouvindo um disco do Marcelo Birk, de 2000, intitulado Marcelo Birk mesmo. E eu estou apresentando o programa diretamente daqui de São Paulo. Eu trouxe todo o equipamento, onde eu estou passando uns dias para trabalhar no meu disco novo. Hoje eu fiz a primeira reunião com sessões e tudo mais. E é isso, né? Vamos dar continuidade no disco, então. Daqui a pouco eu volto com o terceiro e último bloco do programa Lixeirinha. Não saia daí. We'll be right back. Pop, Iggy Pop, and I hear this. Lisha Ring, eh? Look out.